Socialista e José Carlos Alexandrino oficializaram ontem à tarde a candidatura à Câmara Municipal de Oliveira do Hospital e de olhos postos numa grande vitória. Com um programa assente em 150 medidas, onde se inclui a redução do IMI para a taxa mínima, a prioridade continua a ser as pessoas. Diante de uma expressiva manifestação de apoio que encheu o Jardim Oliveira Mano, no centro da cidade de Oliveira do Hospital, José Carlos Alexandrino assumiu mais uma candidatura à Câmara Municipal no âmbito de um projeto suprapartidário e centrado nas pessoas. Esta é uma candidatura dentro do Partido Socialista, mas deixem-me dizer-vos, há aqui muitas pessoas que não comungam, não são do Partido Socialista, e eu também vos quero agradecer porque esta candidatura é suprapartidária e não terá só a base do Partido Socialista, mas isso não é suficiente porque ela será uma candidatura abrangente a todos os cidadãos. E há aqui o primeiro compromisso que nós todos tomamos. E que fica aqui o compromisso, mesmo tendo aqui o nosso Dr. Vieira da Silva. Os interesses do Conselho terão que estar sempre acima dos interesses do Partido Socialista, acima dos interesses de qualquer partido. As pessoas são a nossa prioridade. A motivar a recandidatura de Alexandrino pelo Partido Socialista está um balanço positivo do trabalho que foi desenvolvido nos últimos 8 anos em várias áreas e que o fazem perceber que está no caminho certo, tal como o slogan da sua candidatura. Pese ao voto de confiança que recebeu em 2013 e que resultou na vitória estrondosa que lhe conferiu ainda mais responsabilidade. Declarações de José Carlos Alexandrino, ontem então nesta apresentação da sua candidatura em pleno centro da cidade. Tivemos uma vitória estrondosa, como nenhuma força política até hoje tinha conseguido chegar aos números que nós chegámos. E por isso ficámos com mais responsabilidade. A vitória nas eleições não terminou ali. Ali é que começa tudo. Ali é que começa o trabalho. E isso fez com que nós tivéssemos uma motivação maior. Se as pessoas confiaram em nós, nós não as podemos defraudar. E por isso deu-nos, a mim e à minha equipe e a todos aqueles que estiveram envolvidos no meu projeto, mais responsabilidade, mais motivação na resolução dos problemas, sobretudo daqueles que mais precisam, dos mais frágeis, daqueles que não fazem greves, daqueles que ninguém, e nós somos capazes de defender esses que era fundamental. No novo desafio que decidiu abraçar, José Carlos Alexandrino vai centrar esforços no desenvolvimento económico do concelho e na fixação de jovens, esperando a concretização do IC6. Entende que este governo tem a obrigação moral de construir este itinerário. Este governo tem a obrigação moral de nos construir o IC6 até à zona industrial de Oliveira do Hospital, porque é fazer justiça e igualdade em relação a outros empresários, porque quem andou a vender que Portugal tinha estradas a mais, enganou-se. Se elas estão, aqui não, em Oliveira do Hospital. Para os próximos 4 anos, Alexandrino espera concretizar 150 medidas em 15 áreas distintas, entre elas a redução do IMI para a taxa mínima. Deixem-me dizer, nós vamos fazer um programa eleitoral simples. E simples é um programa que as pessoas nos possam pedir contas. Vamos lançar num programa que é o seguinte. São 150 medidas em 15 áreas e 10 por cada área. É um programa que será simples. E eu já disse ao Executivo que me vai acompanhar, se nós ganharmos, logicamente, vamos fazer um programa para chegarmos ao final dos próximos 4 anos e não estejamos a discutir se nos falta uma ou duas, porque têm que estar cumpridas as 150. E uma das medidas emblemáticas que vamos fazer, derivada à saúde financeira desta Câmara Municipal, é baixar o IMI para o mínimo histórico, que é o máximo é 0,50, a Câmara de Oliveira tem 0,35, mas neste mandato, gradualmente, vamos passar para o mínimo, que é 0,30, para que as pessoas paguem menos, mas pelas suas casas, pelos seus terrenos. Tal como em 2009, o PS de Oliveira do Hospital renova a confiança em José Carlos Alexandrino. Nas eleições do próximo dia 1 de outubro, Carlos Maia, presidente da Comissão Política, conselheiro do Partido Socialista, espera uma grande vitória, até porque Oliveira do Hospital sabe quem é José Carlos Alexandrino. E os objetivos para agora, 2017, meus amigos, não vamos baixar, como se costuma dizer, a fasquia. Nós queremos uma grande vitória em Oliveira do Hospital. Porque nós sabemos a qualidade dos nossos candidatos, quer à Câmara Municipal, quer na Assembleia Municipal, quer nas Assembleias de Freguesia, em cada uma das freguesias do nosso concelho. Temos todos que lutar até o dia 1 de outubro para que nós tenhamos, e José Carlos Alexandrino, que é o líder deste projeto autárquico, tenhamos ou continuamos a ter uma grande vitória no concelho de Oliveira do Hospital. Uma confiança que também parte da Federação Distrital do Partido Socialista, com o seu presidente Pedro Coimbra a considerar que o concelho se pode orgulhar de José Carlos Alexandrino. Dar um abraço ao José Carlos Alexandrino, nosso presidente da Câmara de Oliveira do Hospital, recandidato e um grande presidente de Câmara Municipal. O concelho de Oliveira do Hospital, as suas gentes, as suas populações, todo este território, posso orgulhar do José Carlos Alexandrino, meu querido amigo, tu és de facto um grande presidente da Câmara e mereces seguramente ser reeleito no dia 1 de outubro. O concelho de Oliveira do Hospital, antes do governo autárquico ser assumido pelo José Carlos Alexandrino e por todos aqueles que o acompanham, era muito diferente para pior do que aquilo que é hoje. Este hoje é um concelho competitivo, é um concelho onde se vive bem, é um concelho onde se instalam empresas, é um concelho que cria riqueza, é um concelho que atrai pessoas, que atrai gente para o lazer, para as atividades económicas, para o pequeno comércio, para a pequena indústria. É verdadeiramente um concelho competitivo, proativo, bem liderado pelo José Carlos Alexandrino. Eu acredito que todos nós, sem exceção, que todos vós, que aqui vivem, que aqui trabalham, que aqui votam, vão no dia 1 de outubro dar uma vez mais uma grande vitória ao Partido Socialista. Também o representante do secretário-geral do Partido Socialista, Vieira da Silva, que marcou presença em Oliveira do Hospital, apreciou o slogan da campanha de José Carlos Alexandrino por considerar que o slogan diz tudo, destacou a coragem de José Carlos Alexandrino e que é sinónimo de que Oliveira do Hospital está de facto no caminho certo. O slogan, a palavra de ordem desta campanha, ela diz tudo. São poucos os políticos que, exercendo o poder, autárquico ou qualquer outro, têm a coragem de escrever o seu slogan no caminho certo. E são poucos porquê? Porque isto suscita a pergunta aos eleitores. Se alguém está a dizer que está no caminho certo, um caminho é sempre uma coisa, tem uma parte para trás e uma parte para a frente. Tem uma história e tem um futuro. Quando se coloca cara a cara, num cartaz, no caminho certo, todos vão pensar, será verdade? Só um presidente com uma enorme coragem e com uma grande convicção no trabalho que é feito é que tem esta vontade de se expor assim, de dizer, nós estamos no caminho certo e por isso vamos continuar. E é por essa coragem e porque de facto Oliveira do Hospital está no caminho certo que no próximo dia, 1 de outubro, as listas do Partido Socialista e de todos aqueles que as apoiam e o Presidente da Câmara de Oliveira do Hospital vai ter uma nova vitória, uma grande maioria e vai continuar este caminho de progresso, de desenvolvimento no futuro, todos juntos a construir o futuro. Na candidatura que lidera, José Carlos Alexandrino conta com Dulce Pássaro, ex-ministra do Ambiente, a liderar a lista à Assembleia Municipal. Entende a conhecida oliveirense que pode contribuir naquele órgão autárquico para que o concelho continue nesta senda de desenvolvimento. Eu considero que temos o nosso concelho, como já disse há pouco, muito bem entregue e pensei, se tantos dão de si, eu também tenho que me organizar para dar alguma coisa. E agora finalizo dizendo, o que é que eu posso dar? O que eu posso dar é verdade que no, na minha vida, enfim, profissional, fui confrontada com muitas experiências, dificuldades, estive envolvida em projetos fáceis, difíceis, tive sucessos, tive insucessos. Tenho experiência, obviamente que tenho experiência, e penso que poderei contribuir para na Assembleia Municipal. Como sabem, pronto, o município é gerido pelo Poder Executivo e pelo Poder Deliberativo. Têm que articular bem. Então, as competências estão bem definidas na lei. E a Assembleia Municipal também não tem um papel menor no andamento da vida do Conselho e no desenvolvimento do Conselho. Eu estou aqui disponível para dar os meus contributos para que continuemos nesta senda de desenvolvimento em que temos vindo. Em guia da apresentação de candidaturas, José Carlos Alexandrino disse continuar a contar com o seu núcleo duro no Executivo, excetuando João Ramalhete, que passará a integrar a lista à Assembleia Municipal. Foram também apresentados os candidatos às juntas e uniões de freguesia.